está minha vida em Deus. Escondida está minha vida assim. Minha vida tão segura está, porque Jesus cuida de mim. O diabo não a pode tocar, o diabo não a pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. O diabo não a pode tocar, o diabo não a pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. Está escondida em Deus, porque minha vida está...